localizado São Paulo Congonhas 360, rota do plano de voo. Decola da 10, direita da El Leda Bridge. Após Bridge, até Zulu 16. Bravo até Zulu, direto Trive e após Confort. Controle 11935, aciona 5411. Autorizado nível 360, via rota do plano, decola da 10, curva à direita, da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, pode conforme, controle 1935, aciona 5411, gol no 62. Correto, 621, chame pronto. Bora. Antes da Juliette, da 398. Gente, estou aguardando aí para ele informar um novo portão ou se o portão 3 seja liberado. Gente, na 398. A Delta e chame o solo 121.9. Gol no 630, vai retornar pro portão ou vai vir de novo pro ponto de espera? Vai ter que ficar com a deposição. Gol 9098, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251, 2325, gol 19098, bom dia. 13325, alternado. Alternado 3325, ao gol 9098. Recife 5403, forma tráfego, posição de 12 horas, 14 milhas. Rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés, da nave Bravo November 2 Alfa. Tá ciente o trip 5403, confirme o número na aproximação para o trip. Número 1. Se for possível, sobe da proa de topo na trip 5403. Mantenha a chegada. Enter. Oi, que prossiga. Pega acionamento, posição 08, quando bem quanto hoje. Tá livre, chame táxi. Livre, chama táxi, quando bem quanto hoje. Fábio Cusano 025, caso não receba o controle, modifique a frequência para 12345 para coordenações com os tráfegos locais. Quilo Serling. Campinas, agora de 4. Agora é tarde, a instrução era para a Delta livrar e chamar o solo, que era para entrar no Paz 3. Agora o senhor entrou na Alfa. Dependendo aí do tempo, o senhor vai fechar táxi e alfa, ok? Chame, então, quando estiver pronto para continuar o táxi. Não, a gente já está pronto, a gente vai retornar para a posição, senhor. É, teria que ir para a posição para retornar para a manutenção verificar a nave. Ah, ok, então. Então, chame o 219 do solo agora, aguarde coordenação de portão. Ok, muito obrigado. Desculpa aí por ter entrado antes de chamar. Solo com 630? O 630, estou ciente da situação. Aguarde confirmação do portão. Ok, aguardando. Frequência livre aqui, Luciano Lima, chame no retorno. Frequência livre aqui, Luciano Lima, chame no retorno. Siga. Lima é o número 1 para 4, só um instante. 561, o dia de identificação deve se manter a nível 050, chegada à margem. Golf November Lima, autorizado Sierra Whisky, Golf November, nível 380, direto, decolagem da 17, curva à esquerda, Momo Cogbo, após Cogbo direto, 1935, 5166. Vasco 403, desça para 2000, livre LS, chama estabilizado. 2000, livre LS, chamará a triple 5403. Do pátio 5, confirma PUB? 8 a bordo, pátio 4, ciente, chame a torre em 11895 para acionamento táxi. Gol no 648 para o táxi, com 77 a bordo, estou no meio de 2 horas. O que está na China, Salvador? Gol no 648, prossegue pátio Índia, 895 a torre no ponto de espera, 1017 o ajuste. Estará no 700, para dar o táxi, pátio Índia, operações no 895. Meu 10, altímetro em Salvador, no 07. Para 3.000, ajuste da garota, pátio 42 ao 7. Pátio 3 liberar, ok? Tá, sim, a gente não foi liberado um agora aí pelo gol, tá 398. Foi, lá então o número 8, mais a infraero, que disse que verificou com a companhia e pediu para que mantivesse o portão 4, corrigiu o portão 3. Sim, a gente tá 398. Canal 633, 333, após passagem do tráfego na retaguarda, C37 da Gol, tá livre o push. Após o tráfego na retaguarda, tá autorizado, 633. Azul 4207, desça para 2000 pés, 1017 no altímetro, PVLS, chama estabilizando o operador. Para 2000, ajuste na 017, chama o localizador 4207. Trip 5403, a passar externa, puxada travada. Chama a torre em 1895, trip 5403. Opa, desculpa, 1895. Salvador, é o TRIP 5403, passando externa, baixada e travada. TRIP 5403, está autorizado o pouso pistão 1-0, vento 140 graus, 1-0 não. Ciente, autorizado o pouso na 1-0, TRIP 5403. Quilômetro Oscar, visual com campo? Para enviar com circuito de tráfego, chame a torre Salvador, é 198 decimal 95. Romeo Oscar está autorizado a final da 17. Que Romeo Oscar reporte na final 3 milhas. Juliette Mike, pra ter? Paulo, gol 1621, gate 1, puxa acionamento. No 01, aguarda, no 621. Escuta. Rodou a bonde, no 395 da Gol. Pulo 395, Congonhas, agora de coca. Aguarda, número 5. Azul 5197, cópias. Campinas autorizado, 340, rota do plano de voo, decolagem da 1-0, direita, da Euleda, Paileda, Bridge. Até Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, direto Trive, após conforme. Controle Salvador, 119-35, 5441, o transponder. O 561 no voo ETAP. Aliás, manter cabeceira no zero. Não dá nem manter no zero, vou no meio para dois. Azul, chama para puxa só. 290, Chanel 61140, posição 2. 6140 é o número do setor, tráfego do 01 já havia solicitado. Tem um, também um tráfego para ingresso do pátio, aguarde estações. Guarda. Chanel 6333 para o DAC, DOB de 117, 4 horas, entrando no Galeão. Do 4207, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, 4207. O 630, portão 7. Solo, bom. Portão 7, é no 630. 5403, a trip, ingressa quilo, pátio 3, posição 4. 1648, livre decolagem pistão no 0, vento no 40 graus e no 0 nada. Decolagem pistão no 0, vou no 648. Vai prosseguir então. Então ingressa Juliette, pátio e Índia para o ponto de espera também. Seguindo o tanque, vai estacionar no 3. Juliette, pátio e Índia, vai prosseguir pro ponto de espera da no 0, vou no 630. Romeu Oscar, solo 47, confirme o passe de estacionamento. Libere direita e ao estacionamento frequência livre, aqui o Romeu Oscar. O Gol no 648, decolado aos 47, chame controle 199 decimal 35. Controle 1935, Gol no 648. Salvador, Gol no 648, pro Caracaju, 1310. 648, contato radar na decolagem, sube Motel 370, sou da PUCA. Sobe 370, se possível direto ao Motel, vou no 648. Após 2000, direto Jamo. Após 2000, Jamo, vou no 648. Mike Juliette Mike, está autorizado o táxi, chame para ingresso na pistão na 7. Táxi no 62, ó. Gol no 395, copia. Dois copos, 395. São Paulo com Congonhas 360, rota do plano, decola 10, direita. Dael, Leda, Pai Leda, Bridge. Pois Bridge, EP Zulu no 6. Bravo, Hotel Zulu. Direto Tri, depois conforme. Controle 11935 5444. Vou dar Congonhas 360. Decola da 10, com a direita Dael, Leda, Bridge, EP Zulu 16. Bravo, Hotel Zulu, Tri. 1-1935-5444-9395. Chama pronto para estacionar no treino. Chama pronto. Em Salvador, 1097, chama estabilizado no localizador. 2017, chama no localizador. Gol, por nosso tempo. Autorizado, aliás, manter o chinelo 6333. Golf November Lima, decola de imediato. Está autorizado a linhar e decolar, pistão no 7, vento no 40 graus, 099. Mike Juliette Mike, mantém a posição. O azul 4207, solo ao 50, libere direitinho no solo 121 decimal 9. Livrou 219 bordo do 4207. Prossegue Alfa até antes da Juliette. Dom, Corvo de Alto, Tchau, 42, agora 7. Golf, November Lima, livre decolagem, pistão no 7. Autorizado Maceió. 300 para Maceió, agora no 648, muito obrigado. Mike Juliette, Mike, está autorizado ingresso no 7, já pode chegar de pronto. November Lima, decolado ao 52, chame controle 199.35. 195 Lima. Controle, papão, meu Golf November Lima, momo esquerda. O meu Golf November Lima, contato radar na decolagem, submantenho 380, no perfil momo. Prossiga, não copiou Lima? Contato radar na decolagem, super, mantém 380, na saída Momo. Saída Momo, 380 Lima. Pistão no 0, vento no 30 graus e no 0 nada. Decolagem, aumenta aí, 295, com 1.017, agora 621, pode ir. Negativo, após passagem do Embraer azul, está autorizado. O Embraer vai estacionar no 01. 0, está autorizado aliar e manter a cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira 1-0, agora 930. Salvador, bom dia, o gol 1094 para Fortaleza, se a gente tem informação índia. 1094, autorizado Fortaleza 370, AP Zulu 19, decolagem da 10, esquerda, Momo, transição frote, 11935, 5447. Então, autorizado o nosso nível para Fortaleza, é o 370. A aerovia é o Pesulo 19, decola da 10, com a curva esquerda na saída bom, frote, 1935, 5447, posição de número 4, é o voo 1094. É correto, pronto. Camará. Pode pista livre. Guardando pista livre, gol no 561. Gol 1630, livre decolagem, pistão na 0, vento 150 graus e no 09. Esse ano, agora não vai ter certo. Golfo 561, está livre pouso pistão na 0, vento no 40 graus, 099. Livre pouso não no 0, Golfo no 561. Golfo 630, decolado 56, chame controle 119, sinal 35. 1935, bom dia, 630. Bom dia. Chegou no 630, contato radar na decolagem, submantém o 370, saiu da Puca. Puca na, subindo 370, 630. Está autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha manter no zero, 621. Mantenha a Mari por enquanto. Gol no 561, no solo 58, libere direito, chame solo no 21 do sinal 9. Libere direito, 219, no 561, boa. Juliette Mike, decolado aos 58, chame controle 199 do sinal 35. 1935, Mike. E antes da Juliette, seu portal acaba de ser liberado, será o 02. Antes da Juliette aguardará o gol, ou no meio, ou no tempo, ou meio, ou não. 21. Gol no 621, no livre decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 109. Livre decolagem, gol no 621. 2-1, 2 horas e 10, alternativa C. Ponto espera 1895, 1017, ajuste 6140, bom voo. Ponto espera 1895, 1017, obrigado. Bruno 561, portão 2, Alfa Gillette está livre agora. Alfa Gillette 2561. Meu Golfo 9 Lima, chame o centro Recife, frequências 2545, alterna 2085. Centro Lima, contato radar 57 milhas, corrigindo 56 dúzia de milhas, afastado, setor sudoeste Salvador, submatão 090. Jornal 6140, está autorizado a aliar e manter cabeceira no zero. Aliar manter no zero, 140. Trugou 630? Ou, corrigindo, Oceaner 6333, chame Recife em 125 ou antena 3325. 125 ou 3325, obrigado, bom dia. Controle, gol no 621, bom dia. Gol no 621, bom dia. Contato radar na decolagem. Subir, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. 2000 direto Leda, gol no 621. Controle, gol 630, pode voar a Caju? Aguarde. Prado, chame para o táxi azul. Golo 630, suba a receita ao nível de voo 330, mantendo o perfil lateral da saída. Perfil 330, mantém perfil 630. Salvador, trip 5595, formação Índia, bom dia. Bom dia, 5595, quadricóptero. O Mike Gillette, Mike, após árvore, voar, obduct. Somente voa elefa, Mike Gillette, Mike. Apresente ela essa, Mike. O 395, prossiga. Pushback, treinamento no meia. No meia, lixo, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi, treina. Controle, Salvador, chame a 140, bom dia, passa a 1800. Chame a 140, contato radar em decolagem, submantendo 250, na saída PUCA. 300, PUCA. Chame o centro Recife, frequências 2545, alterna 2685. 2545, 2685, monumento 30. Lucia Lima, chame no ideal de descida. Mike Juliette, Mike, chame o centro Recife, frequências 2, corrigindo 1288, alterna 260. 288-260, Mike. Siga Vitor Alfa Yankee. Sente Vitor Alfa Yankee, livrando 075 a partir de agora para o distrito de tráfego em Valença. Zero 05, Galeão 450, aguarde copy, aguarde táxi. Salvador 1017. Para o táxi, Gol no 395, 146 a bordo, 4 horas e 5 de altera galhão. Ponto espera 1895, táxi via Índia, a torre 1895, ajuste 617. Índia 1895, 617, um bom dia, papai. Atualmente. O azul segue o Gol no ponto espera 1895, bom. CAP voa Duna, 1864. Deixa o 94 dando um pequeno desvio à direita, uma formação em etapa, ok? Gente, está livre os desvios. Passa 120, gol no 620. Confere, passando 120 e chame Recife agora, gol no 620. Frequências 1251, alterna 3325. 351-3365, tenha um bom dia, uma feliz Páscoa. Direita, pós ideal, zona 935 e transporte 5450, 355-955. Felipe, chama pronto para estacionar, confirmando da Euleda, após Leda Ilhéus. Da Euleda, após Ilhéus, 5495. Ou, só melhor através do Parque do Sul. Bom dia, na 39. Confirma, aeronave chamador? É o Gol 1395. Gol 1395, está autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 140 graus, 109. Alinha e decola pistão no zero, 1395. Agora estabilizado, vai ter 4, obrigado. Chaleme 140, cruzando 120, chama o centro Recife nas frequências 12545, alternando 2085. 2545-2685-140. Uno 395, decolada 09, chama o controle 19, decimal 35. 1935, bom dia. Tony, bom dia, Gol 395. 395, contato radar, decolagem, submantém ao nível de voo 360. Posso cruzar 2.000 pés e vou direto Leda. Posso 2.000 pés, direto Leda, 360, no 395. Boa noite, né? Quase inicia a redução para aproximação. Iniciar a redução, 864. DB 5595 para acionamento. Confirma? Trip 5595 para acionamento. Tá livre, chame táxi trip. Chamarei. VLS, isso para 2000, aquilo é Serra Lima, chama estabilizado no localizador. 2000 vai chamar estabilizado, aqui no Serra Lima. Estabilizou, boa noite 64. Boa noite 64, completo de aproximação LF, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 95, boa. Salvador, bom dia, boa noite 64. Gol no 864, continue a aproximação. Tirou, mas até agora. 1864, livre decolagem, pistão 20, vento 1960 graus, 1919. Correção, livre pouso, gol 1864. Livre pouso na 190, gol 1864. Azul 5167, decolado ao Zumo 2. Sendo controle 1995. Meus amados, 35, obrigado, excelente Páscoa, Azul 5197. Controle de Salvador, muito bom dia, este é o 5197 da Azul, perfil da Aero Transição Loba. Azul 5197, bom dia, contato radar da colagem. Subiu até o nível de voo 340, posso cruzar 2000 pés, voe direto Leda. Ascensão a 340, após 2000 pés, direto Leda, muitíssimo obrigado, 5197 da Azul. 395, suba restrito ao nível de voo 320. 395, restrito 320. Kilo Serra Lima interceptando o localizador. É de 3 horas e 40, alterna Vitória. Salvador, frequência 118 decimal 95. Gente. E a Índia? E 17, o ajuste tem um voo. É Índia 5, 5, 9. Torre Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, continue a aproximação. Reporte no externo. Gente, tem intenções de pouso na 17 a partir do externo. Chame então para o cancelamento do plano, o Kilo Serra Lima. Lima. Alfa Juliette para a novela, 904. A frequência do controle, porém para esta decolagem será necessária a confecção do plano junto à Celeste, Salvador. Que é essa mesma, 1935, estou no aguardo para a decolagem. Confirmando o seu estimado para Valença. Pode cobrar. Ciente, copiado. 4207, 340, autorizado. Via Apesolo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforto. A saída da Euleda, após Leda Bridge. Controle 119, decimal 35. E aciona 5453. 395, chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, mulher. Vai prosseguir direto para Salvador ou vai setor algum sobrevoo neste setor? Ok, sente. Forme. Agora transferência tua. Kilo Serra Lima vai girar a final da 17, baixa travada. Kilo Serra Lima, está autorizado o pouso, pistão 17, vento 130 graus, 1199. Gente, livre pouso, Kilo Serra Lima. 5595, está autorizado a linha de decolagem sessão 0, vento 130 graus, 129. Azul 5197, chame Recife em 125, alternando 3325. 251-3325, obrigado, bom dia, 5197 da Azul. Guardião 02 já avisou algum campo? 8, confio no pátio. 8 decimal 95. Tá, e ao estacionar a frequência livre. Corrigindo, 6200. Sua identificação deve se manter no nível de voo 060, de chegada mais. Guardião 02, prossiga. Está autorizado o final do RAE, do GRAE, reporte no final do GRAE. Cobrar o final do GRAE, guardião 02. Flip 5595, decolador 119, chama o controle 119-135. 935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, trip 5595. Trip 5595, contato radar decolagem, submantenha 200, pois 2000 direto Leda. 200, confirme, após quantas milhas? Após cruzar 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, obrigado. Chamou o solo? No final falou pra ela, Guardião 02. Guardião 02 está autorizado, vento 140 graus, 099. Sérgio, Guardião 02. Azul 4060, voo ITAP. Alameda, Guarulhos. Cente, quadcópia, 3885. Juliette Lima, bom dia, sua identificação, esse mantém o 040, chegada Bonfim. Gente, das intenções e solicitação, eu sigo a chegada Bonfim, aguarde por uma posterior autorização. Tango Oscar Bravo Eco, prossiga. Bom dia, 02, confirme, no solo? No solo, 25, frequência livre, Guardião 02. Solo Salvador, gol no 094, posição 4, footback acionamento. Tá livre, chame o táxi. Para o táxi, gol no 094. Sons visuais. Última em Salvador, 1097. Visado 340, rota do plano de voo, decolagem da 10, direita, da Euleda, após Leda, Bridge. Após Bridge, Pesulu no meia, Bravo Zulu, e após Confort. 119.35, 5466. Visado Guarulhos 340, derrota do plano, decolada no zero, curva direita da Euleda Bridge, ao Pesulu no meia, Bravo Hotel Zulu Trivi. 1935 e 5460, Dan 3295. 5466, chame pronto. 5466, Dan 3295. Sol Salvador, 3191, formação Índia. 3191, Galeão, agora de corte. Na escuta, saída prevista, Leda Bridge. Tá, eu Leda Bridge. Obrigado. IP 5595, voa direto posto seguro. Direto posto seguro, 5595. Meia 200, reduzir para 2009. Pode ser você, né? 6200 vai reduzir. Pulão 62. Sinistificação de se manter o 050, chegada Mari. Oscar Bravo Eco na escuta. Sua posição? Gente, essa cheque no seu equipamento transponder. Vou direto à rotatória, informa 40 milhas de Salvador. Chulinha 6200 para o sequenciamento de tráfego. Subvetoração, mantenha presente para o terá como limite o localizador. Vai seguir tráfego a 27 milhas ou um Embraer 190. Com 100, corrigindo, com 200 nós igual a speed. Tráfego a frente está com 200 nós, senhor. 200 de ground speed, afirma. Ah, positivo. Está reduzindo aqui ao máximo, então. Afirmativo, mantendo a proa para o sequenciamento. 6210. Corrigindo, 6200. 7, posso passar indo, gol, está livre. 3194. No 62, reduza para 230, nós. Salvador, muito boa tarde, eu vou 094, com a senhora da 0 de pronto. Bomba 094, livre decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 119. Já decola da 10, 094. 5220, está mantendo o 1700 descida. Trip 5220, identificação, desse mantém 060, chegada mais. 060, chegada mais, né? 5220. Aguarde, Lima Julinho, tem uma decolagem prevista na saída da bomba com curva esquerda, aguarde. Chané 6200, nessa pista livre, interceptar o localizador, desça para 2000 pés. 2000 pés, esse ano, interceptando já o localizador, 6200. Azul 4060, compete aproximação LS, Chané 2 Salvador, frequência 198, decimal 95. Beleza, o Xané 6200. 360, o Cadeão. Afirmativo, som de telefone. Juliette de Lima, sua transmissão foi intercortada, por gentileza, repita. Três, aguarda, Ibreda Azul puxando. Aguarda, Azul, tá 329. 3191, cópia. Aqui é o azul 4060, passo o marcador, baixar e travar. Azul 4060, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. 11935, 5467. 3320, peso Lu 10, Dael, Leda Bridge, decolando a 10 curva direita, Smart Lúvito, 1935, 5467, eu transformo, 3191. Barreiro 3191, chama a prova. Chamaremos, obrigado. Forno 556, cópia. 119, 60, Galeão, autorizado. Decolagem da 10, direita. Dael, Leda, após Leda Bridge. Zulu 10, SMAP, Lúvito e após conforme. 11935, 5471. 2, Salvador, pode confirmar o controle Salvador aqui, 1995? Negativo, controle 119, decimal 35, gol 1094. 1935, grato. amarelo, espaço e o restante do plano de voo. O controle 1-1935 e o transponder 5471 no voo 1556. Curvando pela esquerda. Pelo desse até 3 mil pés, Lima Juliette Lima, altímetro 1017. Controle, boa tarde, 1094 decola, passa 3000, Momo. 1094, quanto radar decolagem, sube e mantenha 370, saída da Momo. 370, 1094, saída Momo. Espera 1895, 1017, ajusta nível azul. 2-6-0-0, passa a iniciar. De Froti. Gente, aguarde. Guardando. Zoom 4060, solo 34, libere direita e chame solo 21 decimal 9. Cara, a partir de agora o som no 435, o inator da rotatória descida para 1500 pés, chame visual com o campo, Lima Juliette Lima. O Chanel 6200 está autorizado o pouso, pistão 1-0, vento 130 graus, 1-0-9, check 3 pouso. Está baixado, tudo boa, 6200.